Sono 7 a 9. Lembro 25 autorizado, sinal Yalena 68, pista 10, reporte estabilizar no localizador. Autorizado Yalena 68, 10, porta estabilizada, Yalena 622. Autorizado voar Motiva. Direto Motiva, 3171, obrigado. Identificação desta vez chegada BOMF para 2000 para SQNH 190 no 5. Autorizada essa chegada BOMF para 2000 com o monoclético novo. 759, controle. É, autoriza ao IAS 367 para acessar o IAS 6. Afirmativo, vai para o observe 367, com 759. Vem 759 na Produção 367 autorizado para 4.010. 367 autorizado 4.000. Com 1.371, chama o centro Recife em 128.35 ao terno 123.8. Recife 12835 antena 123.8. Obrigado, bom domingo. Uhum. Localizador, chame a 625, chame a torre, Salvador em 118.95. 118.95.625. Salvador, bom dia, Xanar 6225, final 90. Xanar 6225, bom dia, tráfego avistado, Quinegal no 0, no 5, pistão no 0, molhada. Continua a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado, Xanar 6225. É, está visual com a Xenia 6225, pouso autorizado na pista 1 no 0, vento calmo, Kenegal no 0 no 5, pista molhada. pouso no 05, sinal 6228. Meia 225, solo 41, libera direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 05. Direito, Alfa Juliette pro 05, 6222. Circulando, vai autorizar procedimento ILS, o ISC reporte na final. Autorizado o INS, reporte na faixa de acordo, recuperado. autorizado. O ILS da 10 Gol. O 751 chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 18, estabilizado, estou em alerta. 759, caixa guarda do estado, autorizado voo de 759 solos 49, libere direito, chame solo em 1, 2, 1, décimo 9. Correção taxi enviar Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette até o 05. Boa, 759. Salvador, Ocean Air 6225, informação Fox Trot, pronto, cópia Brasília. Ocean Air 6225, informação confere, autorizado Brasília, nível 380. Vai falar da 10 com primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição elétrica. O peso do 17 a primeira aerovia, após conforme rota. Transpondem 557, controle em 120.8. Autorizado Brasília, 380. O nível, decola da 10, curva direita, Arbor 1, transição elétrica. Upper Zulu 17, conforme. Transponder 5577, controle 1208, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, funcionamento correto, pode pronto para o pushback acionamento. Portará. Solo azul Alfa e Fox. Prossiga, Alfa X-Ray Fox. Para todos. Bom dia. Azul Alfa e Fox, solicitando autorização de reboque do parte 3 para o parte 1, na posição 01. Alfa e Fox, reporte na entrada do parte principal. Voltar para ingressar a parte principal, Alfa e Fox. Fox, confirme somente a posição é 01 no parte principal. Chamou Alfa e Fox. Okay, folks. Solo Alfa Fox na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 01. Gente, autorizado para seguir até o gate 01, reporte finalizando o rebote. Montanha Alterno, Alfa Fox. Oi, Salvador, Oxané 6285, ponte 5, puxa bem estacionamento. Oxané 6225, após a passagem do Embraer da Azul, rebocando a retaguarda, inicia o pushback, reporte está aqui. 6225, após a passagem da aeronave da Azul. Oxana 6211, para o Galeão, autorizado nível 360. Decolada 10 com primeira curva à direita na saída São João 1, Leda Doco. Oxana 44 é a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transponder 5002, controle 120 decimal 1. São João, Leda, Doco, Delta Oeste, Quilo Lima e Uniforme. São João, Leda, Doco. Sena 621, protegimento correto, é pós pronto para o possível aqui para a Alfa Fox, frequência, bom dia. Salvador Tower, call 1963, Foundation Golf. 9963, information Golf King, it's correct. Clear to Galeão, flight level 360, takeoff from Brazil after 40 takeoff, right turn. São Julio departure, after Leda, after Doku, Delta Oscar, Kilo Lima Uniform. Over Rule 44 first three after Sierra Golf Romeo, and after that, according to the flight plane rule. Squawk 5007 and Salvador approach frequency 120.8. For 1963, clear for Galeon, flight level 360. Take off runway 10. The first turn, right side. Departure procedure, Salvo 1. After Salvo, direct Leda, Leda direct Stockholm, Delta Oscar Kilo Lima uniform. Take off 5007 and Salvador control 120.8. 1963, only to confirm, open Zulu 44 is for 3 after Seguro, Serra Golf Romeo, and after report to the 5-point route. Alright, airway, open Zulu 44, Seguro, and upper November 8057. 1963, read by correct, report to retribution search. Will do. Access na M-A-2-2-5, CLP-9-7, 2 horas e 50, Goiânia, alternado. Na M-A-2-5, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 0, no meio. Sente, Luiz Tati, chama na própria M-A-2-5.